Pois este programa existe desde há 5 anos, é uma iniciativa do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Nasceu de um repto lançado pela Rádio Boa Nova, dos seus responsáveis, que nos convidaram a criar um programa que fosse o eco da escola para a comunidade. E é isso que ele tem sido estes 4 anos, já vamos para o 5º ano letivo com este programa. Temos aqui 11 alunos que dinamizam rúbricas diversas sobre várias temáticas, desde o desporto à preservação do ambiente, às notícias, às biografias de personalidades, portanto são vários os temas tratados, e depois eu vou dando eco do plano de atividades do agrupamento, as atividades que se vão fazendo, como é que elas se vão dinamizando na escola, quem são os seus responsáveis. E semana após semana há matéria sempre para preencher uma hora do programa? Há sempre matéria. Neste momento até temos matéria a mais e muita gente que não é a mais, porque são todos bem-vindos, porque é um clube aberto a toda a comunidade educativa e que nele podem participar. E os alunos manifestam ano após ano vontade de integrar este grupo ou é difícil recrutar jovens alunos para este Escola e o Meio? Não tem sido difícil recrutá-los, claro que os primeiros que fizeram parte do grupo já cá não estão, estão na universidade, alguns deles já estão a acabar as licenciaturas, portanto é um grupo que se vai renovando ano a ano. Há aqui pessoas que já estão pelo 4º ano, outras pelo 2º, outras pelo 3º, creio, e há aqui pessoas que estão a iniciar, estes meninos mais novos estão a iniciar este ano, portanto isto vai-se renovando ano a ano. A professora Célia é professora de História. Sim. Já tinha também este gosto pelo jornalismo, porque também se faz jornalismo neste vosso programa, já em tempos tinha este gosto ou foi despertando e também já tem agora este bichinho da rádio? Sim, provavelmente já tenho. Não tinha nenhuma experiência nesta área, sempre fui professora de História, eu gosto de ser, mas de facto esta tem sido uma experiência nova na minha carreira profissional e que tenho feito com muito gosto e obviamente que me tem dado... É diferente, tem-me dado muito, porque é muito bom conviver com estes jovens noutro contexto que não é o da sala de aula, que é um contexto muito mais informal, onde eu não estou obrigada a cumprir um programa e onde vamos falando das temáticas que nos interessam e que me parece que possam interessar ao público. E tem com certeza a noção do feedback deste programa, quer no ambiente escolar, entre a comunidade escolar, quer também no próprio concelho, na cidade, o que é que tem ouvido acerca deste programa? Vou observando, até em tempo de férias as pessoas me dizem, então e agora não há programa? Mesmo pessoas já de alguma idade, claro que os avós e os pais ouvem religiosamente porque gostam de ouvir os meninos, sobretudo aqueles que têm mais disponibilidade, mas percebo que há muita gente que não está ligada minimamente à escola e que vai ouvindo, provavelmente também já são ouvintes da Rádio Boa Nova e já se habituaram a ouvir este programa. Agora, para esta, no arranque desta 5ª temporada, portanto este é o 2º programa, o que é que este Clube da Rádio tem então projetado para este ano? Este ano vamos continuar a desenvolver as temáticas que cada um deles tem já essa incumbência de fazer. Vamos falar agora de muito política, dado que o momento atual há aqui um menino que é o Francisco Carvalho, que trata a temática da política e agora, dado que o momento está a ser muito quente, vamos fazer a análise política, até porque ele hoje traz-nos uma outra perspectiva sobre o que pode ser a democracia. Ele traz aqui uma proposta nova de reorganizarmos o nosso mapa político e de uma nova democracia. Portanto, vamos debater um bocadinho também a política e o momento atual. Falamos de rádio, de comunicação social, de jovens e daqui. Têm saído jornalistas? Alguns dos alunos que por aqui passaram estão em comunicação social. Acha que ajudou o facto de terem passado por este programa, ajudou-os depois a definirem a sua orientação, aquilo que queriam estudar, no que é que se queriam formar? Eu creio que alguns quando vieram para cá já foi para terem experiência porque já tinham essa intenção, outros provavelmente definiram-na aqui. Há um aluno, curiosamente, que está na Universidade Nova de Lisboa, em comunicação social, que já está no 3º ano e que o ano passado desenvolveu um trabalho de final de ano numa cadeira e que veio buscar o programa de rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Portanto, a experiência que ele teve aqui, depois pediu uma colaboração e desenvolveu esse trabalho, no fundo já estamos a dar lugar a trabalhos académicos, portanto a pesquisa dele foi sobre o que fazemos e porque é que fazemos, porque é que o programa se mantém ao longo dos anos. Por acaso achei curioso, porque ele também passou por aqui. Poderá-se funcionar aqui a Rádio Boa Nova como uma espécie de escola? Também, para eles também é uma experiência que eu acho que eles nunca vão esquecer, mesmo aqueles que vão, provavelmente muitos deles vão seguir outros caminhos, que não têm nada a ver com a comunicação social, mas eu acho que isto é daquelas coisas que se fazem quando se é jovem que nunca mais se esquece.